Sigam-nos no nosso site oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e Twitter pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Mixcloud e Castbox. Não se esqueçam de partilhar, comentar e deixar uma crítica. Hoje, no Podbullet, vamos falar de uma banda formada no ano 2000, no simpático e inofensivo Canadá, mais precisamente Montreal. Estamos a falar de Arcade Fire. Uma banda canadiana, como é óbvio, multi-instrumentalista, como o Diogo diz, formada por Vin... Já a queimar. Vin... É a expressão. Toma lá a autoridade. Ou Win Butler, como vocês quiserem. Não, é mesmo Win. Tu lês... Windows. Windows. Regine Chassagne e Josh. Quem é que meteu este caralho a fazer a intro? Não, é pá, eu queria fazer isto. E Josh Dia. Josh Outri. E que até hoje. Até me falha a voz. E que até hoje publicou 5 álbuns, sendo para mim uma das melhores bandas do século XXI. Ah, é para ti. Mas é só para ti. Ninguém quer saber do que tu achas. É verdade, é verdade. Escreves para a Rolling Stone, então cala-te. E mesmo assim, tendo em conta o último álbum, eu acho que para mim é uma das grandes bandas que surgiram dos 2000 para a frente. Sim. Acho que todos concordam. Depois do Limp Bizkit. Depois do Limp Bizkit. Pepper Roach. Pepper Roach. Pepper Roach é bom, caralho. Yeah. Não, e Linkin Park. Último Resort. Caralho. Bem, para dar início a esta javardeira, acho eu. Exemplo da estranha. Deixa-me só fazer um ponto. Sim, claro. Só para... quebrar um bocado já vais começar a fazer pontos. É só porque tu disseste, não disseste uma coisa importante, que é uma banda de pop barroco. É verdade, é uma banda de pop barroco. Foda-se. Eu adoro bandas de com géneros tipo que ninguém conhece. E art pop já. Não, é uma banda este de pop. É uma banda de art rock pop é synth. O quê? É pop contusa? Não sei. Art pop? Art pop. É uma banda artística. Yeah. É tipo rock art artística. Podia ser art pop. Mas vamos lá para o pop. Só uma coisa, A banda é, lá está, como o André, a palavra do dia hoje do André é multi-instrumentalista. E para contextualizar a coisa, é porque eles tocam vários instrumentos. Uau, Diogo! Pronto. Ui! Alright. Entre eles, mas não exclusivamente, guitarra, bateria, baixo, mas também piano, violino, violoncelo, xilofone, acordeão e harpa. Todos eles instrumentos nunca utilizados na história da música. E harmónica, e cavaquinho. E bífero. E glockenspiel. E gaita. E também Hurdy-Gurdy. Ah, é irmão do jogo. É irmão do Humpty, portanto. E gaita de beiços. Também. Bífero. Queres falar de mais algum membro dos Arcade Fire? Mas essa merda é o quê? É uma orquestra filarmónica? Sim. É basicamente isso. Se tivesse ouvido a banda de vestirias, queria mais. O irmão do Win Butler, também é um dos fundadores. William. Também não ouvi. William Butler, sim. Os dois Butler Brothers, juntamente com a Regine Chassagne. O Gerard também. Acho que não são familiares. Achas que não? A Regine Chassagne e o... quem é o outro que estás a dizer? Foda-se, agora estou a pensar o Gerard Butler. É Arcade Fire. Vá, continua, Diogo, desculpa. O outro, disseste, um dos fundadores, o Josh Dia. Josh Dia. Dia. Tipo Ronnie James Dio? Yeah, yeah. Holy Dive! Tem 5 álbuns e é uma banda da fixe e o André vai falar do primeiro. Então okay. Eu? Ah, não. O André vai falar do Funeral. Funeral foi lançado em 2004. Foi, como o Diogo disse bem, um álbum de estreia. Foi gravado em 2003, a maioria, finalizado em 2004. Tem o título por causa de, na altura, estavam a morrer bué pessoas. Das famílias dos membros, basicamente. Sim. Essa é a história do nome do álbum. Até agora, uma alegria. É uma alegria. Sim. E mesmo as temáticas do álbum estão em volta disso. É muito sobre mortalidade e sobre cenas. Sim. O álbum é bastante bom, é considerado um álbum inovador por uma questão bastante simples, é que pega em conceitos que já existiam, dá-lhes uma roupagem completamente diferente e parece ser uma coisa única e nova. Exato. Mas ao mesmo tempo familiar. Familiar, sim. E o álbum tem uma qualidade, como já disse, bastante boa. Tem músicas como Rebellion, Neighborhoods. Os Neighborhoods, os três. Os quatro. Os quatro, sim. Mas os três deles foram single, por isso é. Exato, que estava... O Wake Up, que se tornou um hino da banda. Sim, sim. E para mim, dos Neighborhoods, o meu favorito é o terceiro, que é o Power Out, acho. Não, ninguém quer saber. O Power Out tem uma história, né? Que supostamente houve um blackout em Montreal que tempo demais, digamos, e que criou ali uma série de problemas em termos de comunicação entre as famílias, e houve ali mesmo drama a sério, e eles escreveram essa música para refletir o clima que se vivia na altura desse blackout. Aliás, muitas das músicas dos Arcade Fire são tudo baseadas em coisas que aconteceram. Sim. Há sempre ali uma vertente muito biográfica, digamos, depois mais para o Suburbs e por aí fora, mas pronto. O Funeral é, em termos de álbum estreia, eu li algures de que os Arcade Fire... O Funeral é dentro do indie rock, é considerado assim um dos... Então é indie rock ou é rock barroco? Não, também é indie rock. Ou é art pop? É tudo. É tudo. Ou é pop renascentista? Também é pop renascentista. Ou metal iluminado. Tu disseste que é rock barroco? É, sim, rock barroco. Mas eles têm uma música chamada Rococo, que faz parte do rock barroco. Daí um bocado a piada. Bom. O Funeral é considerado um dos três álbuns assim basilares do indie rock. É o Is This It, foi o álbum que rebentou com o estilo indie rock. O Is This It do Strokes, sim. O Funeral dos Arcade Fire, o Turn On The Bright Lights dos Interpol. São assim aqueles, para localizar em termos de géneros indie e dos álbuns que definiram o estilo, são mais ou menos dentro destes três. O Funeral, quando rebentou, mas qual é o... não é... É um bocadinho mais tarde que os outros, não é? 2004. 2004, sim. Mas é, o Interpol em 2002, tudo. E eu ainda punho o álbum dos Arctic Monkeys, mas isso... Sim, é verdade. Também o Whatever People Say, sim. I Am. Mas isso é de 2005? Sim. Yeah. Cinco, é tudo bem, entre 2000 e 2005, 2006, formou-se grande parte do indie dentro destes artistas. O Funeral é, pá... Quando saiu, a malta ficou toda maluca com aquilo. Yeah, o sim. David Bowie disse que é tipo, ei, estes gajos vêm salvar a música, caralho. Olha, agora é para ele. É morto. É verdade, sim. Ele... Não, mas o que o Diogo estava a dizer, e bem, é que de facto o álbum foi qualquer coisa revolucionária na altura, porque aquela sonoridade que eles têm um bocado de indie, mas Quinta. Folk. Sim, de folk também. Rancho. De rancho. E ao mesmo tempo é uma coisa extremamente depressiva, mas ao mesmo tempo... Todos do pano. E ao mesmo tempo extremamente animada, porque também é verdade. Sim. Porque há ali uma dicotomia que eles dão. Mas isso é da Coca. Que eles não dão, que eles são a banda mais clean de sempre. Sim. Então, até agora está-se uma seca de banda. Que seca de... Se não houver drogas, não é bom. Não. Só depois. Com um gajo entra no rock. E dizer que o álbum é considerado um pouco dramático. Tem um bocado de drama porque vai escalando. Por exemplo, tens o Crown of Love, que é uma música. Mais calma, mas também um bocadinho mais dramática, entre aspas. E tens músicas mais políticas, nomeadamente do Haiti. Há aqui um contexto. A Régine Chassaigne, ela, de facto, viveu grande parte da vida em Montreal, no Canadá, mas ela é do Haiti, sim, originalmente. Ela nasceu no Haiti ou cresceu no Haiti? Não, ela nasceu no Haiti. Okay. E depois, devido ao Haiti ser um país muito espetacular e que não persegue nada... Acho que é maravilhoso. Tem bem da música. Tem bem da música e é um país que não tem ditadores nem nada disso. Sim, ela teve que fugir, mas os familiares dela, e foram para o Canadá. E é lá que ela conhece o marido. Porque o Win Butler e a Regina Chassaigne são o casal... Sensação do momento. Não, o gajo é um tosco. O gajo, mas o gajo eu sou mais fofinho. O gajo é um labrego, meu. O gajo é uma torre. Já viste o gajo a jogar basquete? É isso, o gajo é uma torre, mas adora basquete e está sempre naqueles jogos de beneficência, sim, de celebridade. Dos All-Stars, NBA, assim. Não sei o quê. Mas o gajo tem tudo menos aspecto de... De gajo de rock. De gajo de rock, sim. Pronto, o Funeral, acho que não sei se eles aqui já começaram a ganhar tipo Grammys e essa merda, mas eu sei que eles, sim, mais tarde limparam tudo. É sim, foi o início, ganharam um prémio ou dois, mas o boom foi no mais tarde, sim, sim. Quem é que tem aqui boas memórias, não só do álbum do Funeral, mas também de... Porque eles estrearam-se em Portugal também mais ou menos nesta altura. Eu acho que foi 2003. Eu vi-os em 2007. Ah, então já não. Mas o primeiro concerto deles foi em Paredes de Couro. Paredes de Couro, sim. 2003-2004. Já é em pleno Funeral. Sim, que eu lembro-me que. Também antes disso eles tinham só EPs, né? Portanto, sim, exato. Que eu por acaso ouvi o. Acho que você tem um ou dois só e aquilo é mesmo muito embrionário, não tem nada a ver com o que eles depois fizeram. Eles cresceram muito de um para o outro. Tipo 30 mil versões do No Cars Go. No Cars Go, sim. E mesmo aquelas que são diferentes das que mais tarde vamos ouvir, aquilo não tem mesmo. Aquilo é uma amálgama de sons, aquilo não está bem definido ainda. O concerto de Paredes de Coura foi um bocado lendário na altura em Portugal, porque acho que foi um concerto muito bom. Eles eram totalmente desconhecidos na altura. Eu lembro-me que vi partes do concerto na altura na Radical, na SIC Radical que deu o concerto. Eu lembro-me de ficar, olha, isto até é interessante, mas na altura fiquei-me só por isto é interessante. É, não pegaste neles? Não, peguei, mas não, imagina, não ouvia com a mesma frequência que comecei a ouvir do segundo álbum para a frente, percebes? Porque é uma banda, mesmo em termos do, digamos, generalizar, mesmo em termos do rock, é uma banda um bocadinho diferente, não... Completamente diferente. Sim, mim. Aquilo não é, porque aquilo é quase uma orquestra, e não é uma coisa com, epá, como é que eu ia dizer, aquilo soa mais a uma orquestra, lá está, do que propriamente uma banda de rock. Sim, não bem. É aquele som definido do baixo, guitarra, bateria, voz. Não, não terá a ver com o facto de ser multi-instrumentalista. Não, e são mais que as mães. Eles em palco são para aí uns 8 ou 9 e estão todos ou a tocar. Mais. Sim, e tem mais os malta, os do Haiti, que eles trazem muitos artistas do Haiti para tocar ao vivo, e aquilo é uma confusão que resulta. E deixa-me só, já agora que pegaste nesse ponto, a beleza de ver, especialmente nos primeiros álbuns, de ver Arcade Fire ao vivo era essa, aquele caos organizado em palco que parece uma banda, como o Iria estava a dizer. É tipo Vebro X ao vivo. É uma espécie de... Fica atento, Gonçalo, fica atento. Desculpa, André. Não, na boa. No fundo, aquela banda filarmónica, parece mesmo uma banda filarmónica, em que tu não sabes como é que eles não se atropelam uns aos outros em palco. Estão 20 instrumentos a tocar ao mesmo tempo, mas tudo soa bem e tudo faz sentido. Deste do Funeral, há duas ou três, pessoalmente não gosto, porque lá está, são aquelas que parecem mais a encher, mas é um álbum super consistente do início ao fim. E para álbum de estreia, então, o som deles é tipo, quando aquilo arranca, tu percebes que é uma cena só deles. Não há gente a fazer este tipo de música dentro deste registro. Eles distinguiram-se muito por causa disso, porque aquilo era muito próprio, muito diferente. Tens músicas favoritas do álbum? O IT, Wake Up e o Rebellion são assim os que eu gosto mais, porque são de som de seguida. Mas por exemplo, o In The Backseat, que é uma música que é a última música do álbum, que é só cantado por ela. Muitas, a maior parte das músicas são cantadas pelo Win Butler, mas ela canta sempre várias, algumas em cada álbum. A Regine, e eu gosto muito dela, tenho uma mega crush. Regine. Tu nunca viste ao vivo, não? Vi no Campo Pequeno, mas foi na tour do último álbum. Ah, ok. Tu estavas no Superboc, no Meco, em 2011. Não, espera. 13. Tu viste antes, acho eu. Hã? Tu não os viste antes. Eu vi em 2007 também. Lembras-te do Haiti? Lembro. Eu estou-me a arrepiar, na altura arrepiei-me brutalmente com a emoção dela cantar. E pronto, sendo uma pessoa que não tem emoções nenhumas, que é estranho, sem ser fome, sim, ou frio, aquilo foi muito bom. Pois foi. É capaz de ter música mais pessoal deles. Não, e havia dela, um contexto. É que o desastre no Haiti não tinha sido muito tempo antes, acho eu. Não te lembras quando estávamos no... Nós estávamos no Superbock. Não te lembras que havia pins do Haiti a circular e não sei o quê? Não. Mas eu acho que tinha sido nessa altura. E eu lembro que foi, como o João estava a dizer, super arrepiante quando eles tocam a música. Essa e o Rebellion. Foram dois momentos que uma pessoa não esquece. O Haiti também é cantado por ela. Em francês e inglês. Em francês e inglês, sim. Pronto, este álbum, há muito mais a dizer. O álbum é muito bom, é um marco no curto e carreira deles. Eu acho que é curto, objetivo. E assim que se quer. Sim, e só dizer que... Mas é um álbum trabalhador. Como o Diogo disse, há pelo menos uma música exclusivamente em francês. Sim. Porque eles às vezes fazem isso, às vezes fazem coisas em francês e há pelo menos uma música em francês. Era só isso. Seguindo a ordem, se calhar agora sou eu que vou falar do melhor álbum que existe alguma vez nunca na vida, tipo, já, mesmo coisa da Arcade Fire. Não é? É ou não é? Este é um álbum mesmo filho da... Eu adoro este álbum. Sim, descrito pela crítica, filha da puta, yeah. New York Times. Yeah. Este para mim também é bem bom. Pronto, chama-se Neon Bible e é de 2007. É aqui que finalmente é lançada a versão de álbum do No Cars Go, sim, que é uma música fixe, a poeira, em que há também a Regina. Muita Regina. E aquela, provavelmente, que é a minha música preferida deles, que é o Keep the Car Running. Sim. Que é foi um dos singles do álbum. Só que este álbum... Entre os singles tens o Black Mirror, Keep the Car Running, Intervention, que também é uma música gira. Sim. E a No Cars Go. Sim. Naturalmente. Eu para mim estou quase todas. E elas são todas dramaticamente diferentes umas das outras. Sim, isto sim. É a nível de. Eu não digo nada a estas merdas, mas vocês ligam à cena do contexto do álbum. Sim. E o tema e essas cenas todas. Isto parece tudo destoado. Todas estas músicas parecem destoadas umas das outras. Sim. Agora explica! Não, mas ainda assim faz sentido, porque o álbum todo foi gravado numa igreja. Uma quinta. Uma igreja. Porque para aproveitar a acústica. Porque é um som muito específico, eles depois não reproduzem. Não reproduziram no funeral e não reproduzem mais para a frente. É mesmo um ambiente muito específico para gravar o álbum. Tem aquele qual é o álbum que tem a música do Peter Gabriel? Esta é o My Body Is A Cage. Que também é uma das melhores. Mas é todo este sim, som. Se quiser escutar o Expulso, é ótimo. É uma das minhas músicas favoritas deles. Sim. É a minha também. Mas nós somos todos depre. Não. Mas ela ouve White Snake. Yeah. Eu ouço Jason Derulo, portanto. Não, estou fresquinho de cúdio. Pronto, lançado, gravado na tal igreja com aquele som, o órgão de igreja mesmo. Ou seja, há um ambiente muito específico na gravação deste álbum, né? Por acaso chama-se Neon Bible. Foi gravado na Nossa Senhora do Rosário? Foi. Okay. Foi isso. Foram eles e a seguir estavam os óbvios dracónios. É o meu álbum. Os dracónios é bem da boa. Eu acho que tu evidenciaste aquelas quatro, mas eu não vejo aqui nenhuma no álbum que seja má. Tudo podia ser um single naquela álbum. Também é o meu preferido deles. É tudo bom. E lá está, para quem gosta deste género, porque é um álbum do princípio ao fim, dentro sempre do mesmo registro, ainda assim, pronto, som, atmosfera e tudo mais, mas não foi, na altura, totalmente bem recebido. Porque lá está, o Funeral teve tanto hype, e houve tanta gente... entrar no comboio dos Arcade Fire, que depois este álbum, que não tem nada a ver, é uma coisa muito diferente, mais de espírito e tudo mais, a malta ficou, até onde é que estão os singles orelhudos, como diz a Blitz? Sim, este álbum é uma coisa completamente submersiva, isto não... E só respondendo a uma coisa que o Iria perguntou, as músicas lançadas como single fora do álbum não fazem sentido, mas eu acho que tu ouvindo... Estou a falar do... Todas as músicas do álbum parece que estão umas das outras. Aquilo parece que está... Sim, não sei explicar. Eu acho que o álbum é muito de extremos. Eu acho que é mais ou menos muito de extremos no sentido em que tem tipos de sons diferentes, como tu estás mais ou menos aludido. Mas eu acho que tudo dentro da temática do álbum e dos temas que o álbum introduz, acho que fazem sentido. Sim. O Diogo está a olhar para mim com um ar de... Está cético. O Diogo está até a tentar engatar. Não estou a conseguir. Pois. Por acaso não falaram aqui de uma que eu gosto muito, que no fundo são duas músicas, que é a Black Wave Bad Vibrations, que a primeira parte da música, a Black Wave, é cantada pela Regine, e depois a segunda parte da música é pelo Will. Pelo Bronco, sim. É muito giro, porque a primeira parte é quase música Disney, é whimsical, é alegre, é não sei o quê, e depois de repente entra ele e aquilo muda completamente. E eu acho que isso é um bocadinho... é quase o tema do álbum. É do nada, e de repente baixa tudo e fica muito dramático. Porque e é as falsas esperanças, é tu sonhares e de repente vir a realidade. Sim, exatamente. É porque, por exemplo, o Neon Bible é das coisas mais depressivas, mas ao mesmo tempo hipnotizantes. Que existem da música da música em si, porque aquilo é repetido várias vezes mas ele está a dizer Neon Bible e depois diz No Chance for Survival. Sim. Mas diz aquilo de uma maneira tão melódica que sim, tu ficas assim. É quase uma lullaby, mas da desgraça. Yeah. E a primeira música, o Black Mirror. Depois tens o Keep the Car Running, que é Jolly. Sim, exatamente. Que é tipo, vamos lá, bora lá. Assim. O Black Mirror foi também usado como homenagem, ou seja, o criador de Black Mirror focou-se muito na mensagem da música e no nome para fazer a série da Netflix, porque o Black Mirror é literalmente o ecrã de um telemóvel quando não está a ser utilizado e o reflexo que dá na pessoa, e é esse o contexto que ele usa para a série. E na música também é muito isso, é a obsessão com a tecnologia e o viver através de, e é um dos temas que o próprio álbum também quer... Tem o Anti-Television qualquer coisa Blues. Blues, sim. Antichrist Blues. Antichrist Blues. Tem o Neon Bible, é também uma música sobre tecnologia, no fundo. Portanto, tens muito sempre essa temática. O próprio Ocean of Noise. É, todo o álbum é... Lá está. Se gostas de uma música deste álbum, praticamente vais gostar do álbum todo, porque é tudo dentro. Tem um registro muito... Agora, digo, quem teve a ideia de meter o My Body Is a Cage como última música do mundo, de um álbum, é um gênio, aquilo é, lá está, como eu iria estava a dizer, é uma das músicas mais depressivas de sempre, mas também é uma música extremamente bela, é uma coisa, porque é tão minimalista. É minimalista e eu até acho que aquele tom tosco e desafinado do Win Butler acaba por dar algum, não é algum, não é dar algum, é dar ainda mais encanto à música. Sim, claro. Porque eventualmente tínhamos falado dele desafinar como caraças. Sim, ele não é um particular bom cantor, ele é tipo, é um gajo que faz a cena, é os serviços mínimos. Ele é melhor instrumentalista, mesmo até na banda, do que provavelmente um grande cantor. Ela é muito mais versada. Mas isso notas-se. Mas eu acho também que o estilo deles, lá está, mais filarmónico, que estávamos a falar, também presta-se muito a que ele não seja um portento técnico. Sim. Em termos de vocais, e que ele possa estar ali mais à desgarrada, vá, digamos. É. Estás a dizer que o Win não é o Sabri da música? Não, porque o Win iria ser titular. Sabri não iria ser titular. Não ia jogar no Marítimo? Eu, por acaso, eu achava complicado referir Arcade Fire e Sabri no mesmo... Mas é tudo possível. Gonçalo, tu gostas muito deste álbum, não gostas? Sim, e dos outros todos também. O Gonçalo, há aqui uma particularidade. O Gonçalo odeia tudo o que é bom. E ele tem... Except you two. E eu. André, tu estás muito espirituoso hoje. vamos então para o teu. Sim, o meu é o Suburbs e é bom, o e pronto. Terceiro álbum. Okay. E é muito bom também. Acho que é. Segunda crítica. Chegaste a ouvir alguma música? Ouvi todos. Todos os álbuns? Ouvi todos os álbuns. É ela. Mas não gostaste nenhum. Não é a tua cena. É o que eu disse, é a música da quinta, pá. Claramente nunca ouvi o Mumford & Sons. Já e também é mau. Não referi na mesma frase, por favor. Não. Atenção. Eu gostei disto, mas não me agarrou, não sei, pá. Mas não reconheces criatividade? Ou... Reconheço bastante, mas também reconheço a, sei lá, a criatividade... Vá. vamos lá. Deixa lá pensar assim em referências. Por exemplo, Madonna. É um bocado, não, sei lá, alguns cantores de hip-hop. Eu não adoro hip-hop, mas reconheço que há A ou B que, sim, that's cool, é fixe, reconheço-lhes valor. Agora... Não os vou procurar e não acordo de manhã a querer ouvir. É um bocado por aí. Visto não me estou a lembrar assim de mais nenhum tipo de referência. Ou seja, eu ouço a banda, eu reconheço que é um estilo diferente, bastante único até. Quer dizer, pelo menos limitando ao espaço temporal em que foram lançados. Hoje em dia já devem ter cópias de bandas a querer fazer parecido. Sim. Pá, lá está. Eu não vou dizer que não gostei do álbum. Eu ouvi o álbum de uma ponta à outra, ouvi este e os outros, mas falando deste do Suburbs, mas lá está. É 2010, não é? Sim, 2010. E também aqui já ganharam Grammys e cenas, álbum do ano e etc. Não sei, não me agarrou, percebes? Mas não... o que é que te afasta da banda... Há vários motivos, claro, quando a pessoa não gosta de alguma coisa, há várias razões porquê. Não, a questão é o som da banda o facto daquilo ser uma amálgama de instrumentos e uma coisa que parece lá está mais uma orquestra ou uma coisa mais filarmónica do que provavelmente uma banda de rock tradicional que nós gostamos e tudo mais, ou é os temas, ou é tipo, o que é que te afasta da banda? Porque assim, mesmo que não gostes, aquilo é objetivamente bem tocado e é diferente da generalização do rock que nós estamos habituados um bocadinho a ouvir. E o que é que te afasta da banda nesse sentido? Lembro-me de uma banda que posso dar o mais ou menos o exemplo que eu sinto disto, ainda que destes goste mais, que é por exemplo os Radiohead, que é, eu reconheço, tipo, ok, estes gajos são bons, estes gajos têm estilo, estes gajos sabem tocar. Agora um flashback de um episódio. Não, entretanto, daí até agora já melhorou um bocadinho. Eu reconheço isso tudo e até consigo, pá, e tirando o OK Computer, que eu gosto bastante, os outros álbuns eu consigo ouvir do princípio ao fim. Tipo, não é algo que eu ouço e digo, pá, isto é horrível, não consigo ouvir, não gosto. Gosto, mas não é tipo, aí eu gosto, aí isto é mesmo bom, aí eu quero ouvir mais, aí eu quero descobrir mais. Não sei, eu não sou o maior fã de indie rock e é preciso haver coisas muito específicas para gostar. Lá está, eu gosto, por exemplo, quando eu gosto, depois gosto muito. Por exemplo, por causa do Interpol, eu gosto muito, mas é porque é o tipo de estilo da banda em si, quer dizer, isto é tudo muito pessoal e muito, às vezes, difícil explicar o porquê de não gostar determinado sonoridade. Mas também tem a ver com a cápsula de tempo onde tu ouviste a determinada banda. Por exemplo, tu quando ouviste Interpol, aquilo bateu-te logo, tendo em conta, se calhar na altura não te lembras ou alguma coisa, mas quando começaste a ouvir Interpol, se calhar as circunstâncias da tua vida também interferiram no facto daquela banda ser tão importante para ti na altura e ainda hoje perdurar. Não só em termos de som, estás a saber? Sim, talvez. Por exemplo, tu não associas Interpol também a... lembras quando começaste a ouvir que idade é que tinhas? Só para aqui fazer um exemplo. Pai, 10. Vai contra tudo o que eu ia dizer, porque eu ia dizer, lembras que começaste a sair à noite? Não. Não começaste a sair com 10. Não. Mas lá está, mas se calhar associas a certos eventos da tua vida ou a certas coisas da tua vida, aquele som que te traz logo para lá, ou não? Não, não tens esse tipo de, não fazes esse tipo de memórias? Com algumas bandas sim, com outras simplesmente gosto porque gosto, digamos, tipo... Pronto, ok, sim, sim. Sei lá, por exemplo, eu também cheguei a Arctic Monkeys, foi aqui falado, tarde, ou seja, não só comecei a já os conhecia, ouvi uma música ou outra, mas só, comecei, tipo, agarrou-me mais tarde, o que acontece, como por exemplo, como aconteceu também com o Nick Cave, que é, tu ouves uma primeira vez, ouves a faixa errada, que não é uma boa faixa de início para perceber uma banda. E aquilo na altura não te diz nada. Se calhar passado 2 anos vais ouvir e aquilo já te soa melhor. Sim, tal como eu hoje, há bandas que eu gosto e que tenho na memória que eu ouvia quando tinha 14, 15 anos, sim, que agora consigo ouvir, mas que já não bate como batia. Quer dizer, eu ouvi uma altura que ouvia Metallica todos os dias, sei o número de corte de todas as faixas, todas. Agora os Metallica vêm cá, eu não os vou ver. Tipo, já os vi e se preciso estou 1 ano sem ouvir Metallica. Posso ouvir e voltar a cantar as músicas do princípio ao fim, mas não vou procurar. Depende também muito da altura. Os Arctic Monkeys foi um bocado por aí. Eu só os agarrei quase até por hype quando saiu o AM. Tipo, epá, está tudo a falar do Arctic Monkeys. Curiosamente é o álbum que depois eu gosto menos. Mas fui ouvir os primeiros e assim, epá, isto é muito fixe. Tinha-me passado completamente ao lado. Sim. E aqui é o que acontece, eu reconheço que eles têm uma sonoridade fixe, diferente. Lá está, é difícil de categorizar até em termos do rock, do que é que isto seja, se é indie, se é o que quer que seja, pronto, whatever. Eu não sei se isto devia ser considerado rock. Sim, é porque acaba por ser uma música, aquilo tem coisas quase meio que associo memórias de country, whatever, tipo, folk, tem coisas também mais folk. Epá, agora, sei lá, não bateu, não. Só e no ponto que tu estavas a ver. Não, houve pá, aí se calhar tipo 3 ou 4 faixas em todos os álbuns que eu ouvi e quis ouvir outra vez. Todas as outras ouvi, mas estava a ouvir, quase comecei a só ouvir rádio. Ou seja, não me estava a agarrar, não me estava... É tipo, não vou mudar de canal, estás, sim, a ver? Tá a tocar... Ok, esta música é gira. Mas não estou ali tipo agarrado ao volante a cantar feito maluco, estás a ver? Não é uma coisa que tu vais... Não vou procurar, por não. Iniciativa própria. Não. Okay. O Diogo está profundamente triste. Yeah, mas não, o Diogo pegou num ponto muito importante que tem a ver com a maneira como tu te associas às coisas, às alturas da tua vida e como é que tu te identificas. Isto é muito simples. Eu, para mim, os Arcade Fire são uma banda de pessoas normais, regulares. Sim. parecem muito terra a terra e acho que são, lá está, como tu estavas a dizer, aquela goofiness que o Vin tem e por aí fora, tipo, eu, para mim é uma coisa muito relatable e acho que isso também muitas vezes as pessoas gravitam em relação à banda por causa disso, por eles serem tão, pronto, serem muito humildes, serem muito goofy também, aquela, o romance dele com a Regine é sempre uma coisa muito fofinha, entre aspas. Sempre parecem dois ursos toscos. Exatamente. É um bocado estranho. É? Exatamente. E depois uma última coisa. Depende quando tu ouves as músicas. E eu, quando eu ouvi o Neon Bible, o álbum, e a música, epá, foi uma altura da minha vida em que as coisas não eram tão animadas. E eu lembro-me que, em alturas em que estava muito mais em baixo, eu ouvia muitas vezes o My Body is a Cage. Sim. Porque refletia um bocado o estado de alma em que eu estava na altura. É. Então estavas deprimido, vou deprimir ainda mais. Por falar em refletia, vamos ao Reflector. Não, ainda não falo. Tentaste. Só para fazer aqui um contexto, o Suburbs, para todos os efeitos, é considerado o álbum mais conhecido da banda, porque foi o álbum que ganhou os prémios todos e blá blá blá. Sim. E não só, também foi o álbum que os tornou o que são hoje num fenómeno comercial. É verdade, sim. O álbum é um álbum conceptual porque conta a mesma história deles a viverem nos púbios no Canadá. Se bem que os irmãos Butler originalmente são do Texas, é uma grande misturada. O álbum, eu acho que é um álbum, eu adoro o álbum, provavelmente só gosto mais do Neon Bible, mas é um álbum muito grande, é demasiado, há ali músicas, e eu acho que há músicas a mais, são 16 músicas para todos os efeitos de o Suburbs, e, pá, e há aqui coisas que eu pessoalmente não gosto, ou acho que se calhar podiam tirar, não tinha efeito, mas pessoalmente o The Suburbs, o Ready to Start, o Empty Room, o We Used to Wait e o Sprawl 2, Mountains, Beyond Mountains, para mim são assim as que eu gosto mais. E captura um bocadinho mais o espírito do álbum todo, que é assim, mais uma vez, uma coisa ainda mais exagerada, over the top, face ao Funeral. Não tanto parecido com o Neon Bible, mais parecido com o Funeral, mas mais virado ainda, mais massificado ainda mais. Mas eu acrescentava ao Sprawl o Month of May e o Rococo. Com... Sim, por acaso o Rococo é que eu gosto muito. É pá, mas o Rococo. Mas o Month of May não é fixe? É, não, o Month of May é fixe. O Rococo para mim tem aquela goofiness que eles fazem bem. Não, acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer com. Não, é pá, é tipo, tu estás a ouvir uma coisa séria que conta histórias sobre a adolescência deles. Sim. Basicamente, e de repente tens uma música como o Rococo, que é lá está, é demasiado infantil, parece que quebra ali a fluência do álbum. Sim, mas não era quebra negativamente, mas quebra mesmo o que estava a fazer. Mas dá algum charme, porque eles, no meio daquela coisa séria das memórias, de repente metem uma coisa só mesmo para divertir, percebes? Tens algum highlight, Gonçalo? Uma música que tenhas gostado deste álbum? O Suburbs. É a primeira, não é? Aquela web conhecida. Não é? Ready to Start. É. Pronto. É essa que eu gosto mais. Ready to Start. Foi o primeiro single. Pode ser. Foi o single da banda. Yeah. Foi? Do álbum, desculpa. E houve um short film pelo Spike Jonze. Spike Jonze. Pois fez, exatamente. Pronto, é assim. E agora, a partir daqui, temos aqui um problema. Pois temos. Que é, os Arcade Fire fizeram 3 álbuns. Podemos dizer mais, sim, e mais ou menos parecidos, e dentro do mesmo estilo, mais ou menos. E a partir de 2013, para a frente, eles decidiram reinventar-se. E a reinvenção vem com... Pronto. Deu merda. Inicialmente não, depois... Calhou cocó. Eles, 3 anos depois do Suburbs, lançam o Reflector. Pronto, o Reflector é um álbum que eles decidiram... Vamos sair da nossa praia. E foram gravar este álbum com, ou melhor, o álbum foi produzido com o vocalista dos LCD Sound System, James Murphy, que supostamente, isto é um bocado de contexto, era tipo o gajo que eles mais queriam trabalhar em estúdio. Isso é verdade. Porque, segundo o Win Butler, os LCD Sound System eram para eles como os New Order. Tinham importância para eles, como os New Order já tiveram, e que eles próprios, a banda dos Arcade Fire, partilhavam muitas dessas influências. Okay. Porque é uma música dançável, eles sempre quiseram fazer esse salto mais para um rock mais dançável. E nota-se perfeitamente. Sim. E por acaso a frase até é gira, porque ele diz que quando tu consegues pôr musicalmente a Regina a dançar, é porque estás on the right track. E nós só queríamos fazer este álbum para pôr a Regina a dançar. E o Reflector, sendo o quarto álbum da banda, numa banda que já fez tudo, já ganhou tudo, já está no mega estrelato máximo, isso é um tipo de coisa, é um álbum desafiante e é um álbum bom. Eles escolheram a pessoa certa para fazer este verdade, tipo de álbum. Sim. Lançam em 2013, fazem um marketing engraçado, assim, um guerrilla marketing com vários desenhos, porque o álbum não só é inspirado nessa parte dançável, mas também em filosofia, em textos do Kierkegaard, na história do Orfeu e da Eurídice, que é uma história da mitologia grega. O álbum é excessivamente, mais uma vez, para mim é como o Suburbs, tem coisas a mais. Sim. É bom, eu gosto, mas tem uma música de 10 minutos chamada Super Symmetry que, para mim é o... simboliza bem aquilo que é. Há umas pessoas, eu não sei se há esta expressão em português, mas é overindulgent, é demasiado, eles estão tão confortáveis com o que estão a fazer que cedem-se completamente. Mas aí acho que vem um bocadinho a influência do senhor que estava também a ajudar a produzir o álbum, porque para quem ouve LCD Sound System, eles muitas vezes têm essa parte em que eles começam uma música e ela tem 7 minutos e às vezes até 10. E de repente muda a meio e é um bocado estilo. Pois, e eles, lá está, ainda bem que disseste isso, eles tentaram mesmo fazer isso, mas é um álbum que tem 75 minutos. Para um álbum é demasiado. Eu estou habituado a álbuns de 40 minutos, 50 minutos, de repente. E os primeiros três, mesmo que o Suburbs tem para aí 50, 60 minutos, os outros dois têm 40 e, portanto, é um salto um bocadinho diferente. Agora, tem. Objetivamente é um álbum super desafiante e muito interessante mesmo em termos de temas. Eu gosto muito a primeira track inicial, que é o Reflector, que marca a última colaboração deles com o David Bowie. Ele está na música e depois Normal Person também é muito fixe. O Here Comes the Night Time depois falece. O Here Comes the Night Time é assim uma loucura. Sons, lá está, mais sons do IT, mais misturada. O It's Never Over é Orpheus, que é para mim a melhor música do álbum. E depois tem aquelas últimas três, em que duas são espetaculares, que é uma música chamada Porno e o Afterlife. Yeah. A Super Symmetry, que é a tal de 11 minutos, que é a que fecha o álbum, enfim, começa aqui outra vez aquela lógica de ceder-se demasiado, estavam... É o que acontece normalmente às bandas que estão demasiado relaxadas, acho eu. Eu acho que tem a ver com... Nós estávamos a falar da mesma maneira que nós, como consumidores, vamos evoluindo com a música. A banda também, como criadores, vão evoluindo e vão passando por experiências e acabam por se fartar de fazer sempre a mesma coisa, não é? E pronto, é isso que se nota, especialmente no que vem a seguir, mas nota-se já um bocadinho neste álbum. Sim, eu gosto, eu pessoalmente o Reflector bateu-me bem. Eu gosto, não compreendo. Há muita gente a criticar o álbum porque de facto marca o início de uma onda mais. Eu vou usar esta expressão porque isto vai ser o tema depois do próximo álbum, que é ABBA. E como é muito eletrónico, mas é eletrónico, é só andar para o ABBA. Yeah. E é assim. Aquilo mete masco. Pronto. E não... É, mas for o Pierce Brosnan já pode, né? Isso já pode, que ele canta bem, mas muito bem até. Mas dizendo só, antes de irmos para o último álbum, acho que era importante. Uma das melhores qualidades de Arcade Fire para mim, e o que os destaca como banda, é o espetáculo ao vivo. Ah, sim. E tendo aqui várias pessoas que já os viram ao vivo, acho que era também importante falar um pouco sobre essa parte, porque de facto para mim é o ponto forte da banda, porque para além de fazerem três grandes álbuns e um álbum e um quarto álbum bom, eles como banda ao vivo, independentemente do álbum, são uma ótima banda. Sim, isso vai até ao último álbum, não, eles ao vivo são consistentemente espetaculares. Pronto, agora em termos artísticos é que a coisa parece que, das duas uma, ou esgotaram aquele som naqueles três álbuns e agora estão mesmo tão aborrecidos que querem fazer uma coisa mais eletrónica, mas que não, se calhar não é bem o estilo deles e estão sem enganar eles próprios. Podem estar à procura. O problema é que, e agora fazendo um segue, eles encontraram. Olha, os YouTube não. Diogo, não encontraram o que estava à procura. Mas antes disso, só para dizer uma coisa, eu vi dois concertos dele vi um deles na tour que o João viu, que foi do Suburbs, que foi um dos melhores concertos que eu alguma vez vi na minha vida. Sim. Foi, epá, foi uma coisa transcendental, diria eu. Foi no Meco e epá, foi muito, muito bom. Foi um concerto muito emocional. Vê-los ao vivo, ver aquele instrumento, toda aquela vida, dá-te vida e faz-te sentir coisas. Ainda para mais, foi, eu acho que foi ainda mais impactante, porque foi imediatamente a seguir a um concerto de Portishead. Yep. Que é... Que é depressão em forma de banda, não é? É. E portanto acaba o concerto de Portishead, foi muito bom, e depois começa a dar o Ready to Start. Yeah. E, ok, pronto, se calhar voltámos à vida, se calhar a vida afinal é uma merda e estamos, todos, estamos cá todos. Sim. Yeah. Yeah. Esse concerto foi muito bom. Esse concerto foi muito bom. Foi um concerto que toda a gente estava à espera. Ainda para mais, porque esse concerto devia ter acontecido uns meses antes, tipo, acho que tinha sido em novembro ou em dezembro. 2012, sim. 2012, exatamente. Que, havendo uma conferência da ONU, no Parque das Nações, o concerto foi cancelado. Tu ias ver? Eu ia ver. Estava para comprar bilhete e quando ia comprar... Pronto, eu comprei o bilhete, depois devolveram, evidentemente. E depois, assim que anunciaram para o Superbock, na altura em que o Superbock ainda tinha rock. Rock. Não foi o Future, não sei. Não, o Future não, nem o A$AP Rocky. Não. Ah, não, Rocky tem rock no nome, portanto. Pode ir. Portanto, havia, não só da parte do público, como por eles mesmos, e eles abriram o concerto com o Ready to Start, e depois foi a Keep the Car Running, e depois é que falaram... a dizer que já queriam ter vindo mais cedo, explicaram porquê, portanto, deu para ver que eles também tinham muita vontade de cá vir. Depois o resto do concerto foi tudo uma brutalidade, não é? Foi muito bom. É muito bom. O outro concerto que eu vi foi no Rock in Rio, de todos os sítios, em que começou muito mal, com Ed Sheeran, como eu lhe chamo, o Ed Sheeran. E depois foi Lorde. Isso era, portanto, quando o Ed Sheeran não era conhecido? Não, foi no início da carreira dele, vai, entre aspas. E depois foi, então, Arctic Fire com o Reflector. E o álbum, não sendo tão bom como os outros, dá um concerto do caraças, né? Foi um concerto zorro também. Porque o álbum é também ele conceptual, mas acho que o concerto foi assim uma coisa com os mirror balls e eles todos pintados. Sim, com as cabeças grandes. Com as cabeças grandes, e depois no final descobres que a Lorde estava debaixo de uma das cabeças. foi uma animação. Esse concerto foi também muito bom. Foi num sítio um bocado suspeito, o Rock in Rio, mas foi um concerto também, quase tão bom como o outro. Não tão bom, mas quase tão bom. É. Porque, de facto, eles são muito bons. Também quase tão bom foi aquele em 2007, que já tinha falado, também no Superbock, mas ainda no Parque Tejo, uhum. Que não foram cabeças de cartaz. Cabeça de cartaz foi Block Party. Por acaso foi um dia giro, porque aquilo abriu com Gift. Ei. Pronto. Mas isso eu não vi, felizmente. Depois foi Klaxons, que eu não conhecia, ouvi e fiquei curti bué. Depois, foi uns gajos de country que não interessam a ninguém. Os Magic Numbers. Foda-se. Ninguém quer saber. Depois, sim, foi Block Party e eles foram fechar. Arcade Fire foi fechar. Eu também não sabia quem era Arcade Fire, não sabia, fazia puta ideia. Começo a ver 20 macacos a entrar dentro de palco para lá aos shots e eu, ei caralho, que isto é muito bom. Yeah. E fiquei a ver, não vi o concerto todo. Mas a vibe e a energia é deles, é aquela que nós já sabemos que é a energia deles, e quase o selo de uma grande performance que eles já nos habituaram. Eu só os vi uma vez, foi a última vez que eles vieram cá, talvez? Sim. Não, eles ainda vieram cá depois. Ah, vieram Paredes de Coura. Pois, exatamente. Mas foi antes, foi no Campo Pequeno. Sim. Já na tour do último álbum que vamos falar agora, o palco era 360, era um ringue de boxe, okay. Eles estavam à volta do ringue, em termos de luz aquilo também brutal, o som não era muito bom, mas lá está, campo pequeno, yeah. Sim, mas eles, ou seja, as dificuldades do som eles ultrapassaram-nas com o facto do público estar. Eu nunca vi um público tão dedicado como aquele. O público cantou todas as músicas a altos berros e ele estava completamente a explodir só à base do, da interação com o público. Era mesmo só para... Os fãs mesmo estavam ali muito, muito diehard fan. Pronto, o problema é que em... 2017. É o primeiro, eles normalmente lançam um álbum 3 em 3 anos. E este foi a única vez em que eles demoraram mais tempo. E, enfim. Não perguntaram, mas eu ainda não os vi, óbvio. Mas tinha visto, podia ter acontecido. Podia ter tropeçado. Podia ter tropeçado em Arcade Fire. Podia ser tipo, iria, tropeçou no concerto. Sim. E se eles vierem cá no, em palco, em palco, em, desculpa, em concerto, só tu ias ver. Se pagares o bilhete, vou. Não, mas tu gajo para ir. Se tiveres que eu... Já vai. Eles, lá está, 4 anos depois do Reflector, tiveram a brilhante ideia de continuar neste caminho. E primeiro eles fazem uma coisa gira, que eles lançam uma música, aquelas músicas tipo, não é álbum, é tipo um EPzinho só com uma música para uma beneficência qualquer. Eles fazem milhares desse tipo de coisas, especialmente para o IT, mas com Mavis Staples. Sim, Mavis Staples. Pronto, a música chama-se I Give You Power. E, epá, aquilo era bem fixe. Eu ouvi a música e dizia, ei, porque achei que vai, o álbum vai ser assim, ou seja, era Reflector. Mas tinha ali um bocadinho daquela agressividade que eles às vezes tinham noutros álbuns anteriores. E lançam isto e, epá, vem aí coisa boa. Não. Em 2017 também lançam finalmente o álbum chamado Everything Now. Que é, e agora vou ser muito sincero, mal de uma ponta à outra, mas ainda é pior. O bolo todo é mau. É, a capa é má. O álbum é mau. O marketing foi horrível. Aquilo foi um completo, para mim, tiro ao lado. Eu tenho uma expressão que estava a salvar para aqui. Eu para mim, é uma versão ainda pior do Tranquility Base Hotel. Tu queres apanhar, Casino. André, tu queres apanhar. Não. Eu explico rapidamente. Todas as bandas têm um álbum detestável. Para mim... Não. O álbum... Por eu não. Pera. Eu como fã de Arctic Monkeys, tal como vocês são, eu não gostei de nada do álbum. Atenção. E eu estou a dizer que... Este álbum do Everything Is Now, Everything para now. Mim... Everything Is New? Yeah, Everything Is New. Sponsor. Pode 10. Para mim, é esse álbum, da mesma maneira que os Arctic Monkeys tiveram para mim esse álbum, este é esse álbum dos Arctic Fire, mas ainda pior. Só para perceber o quanto tu não gostas do álbum, é o que é que preferes, esse álbum ou qualquer um dos 3 últimos álbuns do YouTube? E... Em o ar só terror eu, do não, só para perceber o nível de... É como assim. Epá, eu não sei avaliar. Experimente mal. Os últimos 3 álbuns do YouTube não são tão maus como este. Pronto, ok. Então, isto é mesmo. Mas os anteriores 2 álbuns do YouTube, aquele que tem o Elevation e o Beautiful Day e o Vertigo, são tão maus como este. Percebes? Ok. É essa a lógica. Porque este álbum... Está ao nível do desmantelar bombas. Está ao nível... Eu ainda acho o outro pior, o All That You Can Leave Behind. Está ao nível desse. Sim. É porque não há mesmo nada aqui que tu ouças do princípio ao fim e digas sim senhor, é pá, ok, chegaste, they're on to something. Não, é, eu tenho uma, eu, lá está, como tu tens uma expressão errada para isto, eu vou dar-te a correta. Isto é ABBA pior. Alguém que gosta de ABBA realmente? Eu, se estiver a dar com 10 jolas em cima, sou gajo para dançar uma sóbrio, para dançar e para cantar bem alto. Se estiver a dar ABBA na rádio, eu não mudo. Eu, Sóbrio, ainda estamos na parte do sóbrio. Sim, normalmente não conduzo. Sou um gajo responsável. Se estiver a dar a rádio. Nunca vi. Eu gosto de algumas músicas de ABBA. Sim, sóbrio. Se estiver a dar na rádio, sou gajo para. Bebo Coast Boys. Então, pronto, ok. É ABBA, mas mal. Mas muito pior. Qual é a banda de alguma justificação para. Deu. A banda literalmente falou dos ABBA como influência para este álbum. E nota-se. E trabalharam. Este álbum tem a produção dos Daft Punk. Ok. Sim. Que tu dizes, se calhar... Não. Os Daft Punk, lá está, puseram as suas próprias influências. Sim. O problema é que isso embate naquilo que é os Arcade Fire. Pois. Não faz sentido uma banda como os... Banda, desculpa, uns artistas como os Daft Punk fazerem música para os Arcade Fire porque they don't gel together. Podia ter resultado se houvesse um equilíbrio, mas não há. Não há. Esse distanciamento da produção com aquilo que é o artista enquanto produtor. A música é... completamente focada em sintetizadores, pianinos rascas e não, instrumentação. Tu ouves isto, uma banda que faz músicas tão complexas em termos de instrumentais, no Funeral Inn, no Suburbs e no Neon Bible, aqui é tipo as mesmas letras repetidas ad nauseam. O Chemistry, por exemplo, que é a sexta música do álbum, o André adora. É para mim a pior música do álbum. O Inn repete, pá, umas 150 vezes o refrão, e tipo, tu estás. Mano, estes gajos estão sem ideias. Parece uma banda a fazer um álbum desinspirado. Tipo, tinham que fazer, estás a ver? Estão a acabar o contrato e vocês têm que lançar mais um álbum este ano. Sim. Não há nada aqui original. Deixa-me só dizer uma coisa ligeiramente diferente do que estavas a dizer. Eu, tu já me tinhas dito que o álbum era mau, e eu fui ouvir o álbum, porque nunca tinha ouvido até esta semana, fui ouvir, epá, e ouço as primeiras 6 músicas, e digo, epá, isto não é Arcade Fire, mas, musicalmente, não é mau. E eu pensei, bem, se calhar o Diogo, como sempre, está a exagerar. Passa o Chemistry, eu fiquei, o que é esta merda? O André não gostar... Eu estava assim, epá, isto até nem está a ser mau. De repente, vem mais 10 músicas e eu fico, isto é horrível, isto é só encher chouriços. Qual foi a resposta pública em geral, crítica? Felizmente, e neste caso, houve uma sincronização entre o público e... Portanto, é unânime. O álbum foi mal recebido. Foi. Eles não esperavam isso, porquê? Porque eles fizeram uma estratégia de marketing ao jeito do Reflector, bem agressiva, tipo. Estava tudo com boa ansiedade. Boa ansiedade, criaram tipo, para veres o nível de tiro ao lado, eles, o álbum é tipo o álbum chama-se Everything Now, porque a influência do álbum todo é a velocidade da internet e da comunicação. Eles falam disso. Sim, e nós não temos tempo a consumir nada. Já ouviste falar de Zoo TV? Já. Sim. Eles fizeram isso em 92. Eles até copiaram, eles criaram tipo marcas de cereais para chamadas, por exemplo, os cereais eram os Creature Comfort, que é o nome de uma música do Everything Now. Tipo, criaram uma marca de cereais para isto, criaram tipo stickers de um canal. Fizeram tudo bem, menos o álbum. Exato. Sim, eles focaram-se em tudo. Investiram tanto dinheiro no marketing original. Esqueceram-se da música. A música não acompanha esta necessidade de fazer videoclipes com anúncios de rádio e com comerciais e tudo mais. A mensagem passou completamente ao lado. Porque o objetivo era criticar a massificação e o comércio e a velocidade da internet. Assim, o que é que aquilo soou? Ah, tem esses temas, eu tenho as músicas. Isso é uma merda. Eu concordo, porque, por exemplo, a primeira e a última música são a mesma música. Ah, e depois há essas coisas, sim. Pior, há um exemplo pior. Eu tenho que processar isto melhor. Estou mesmo a ficar enervado. Há uma... A música 7 e 8 chama-se... A 7 chama-se Infinite Content. E a 8 chama-se Infinite Underscore Content. É a mesma música, mas em estilos diferentes. Morram. Epá, eu estava a ouvir isto. Diogo. Achas que eles foram longe demais e não há volta a dar? Aí é que está. There's no way to run. No, I can save you. Damage is done. You're halfway there. Living on a prayer. Eu acho que aquilo que o Diogo disse, acho que resume muito bem o álbum. Eles tentaram fazer muita coisa, tinham um conceito muito ambicioso, mas esqueceram-se da parte mais importante. Que é a música. Que é a música, porque lá está, mesmo a primeira e a última música serem iguais, vem do conceito do álbum, mas acaba depois por... O álbum é de que ano? É 2017. Certo. Não houve mais nada... Até então não. Qual é a salvaguarda, porque qual é a merda? É o facto de eles a seguir fazem a tour deste álbum. O álbum é mal recebido pela crítica, se bem que houve gente a dar-lhe 5 estrelas e tipo, é o maior álbum dos Arcade. Mas também fizeram isso com o Tranquility Base Casino ou Hotel. Esse é um genial álbum. Mas pronto, tudo bem, André. Apesar de não ter a ver tanto com o Arctic Monkeys, é bom. Pois lá está. Porque aí podes inovar se escorra bem. Deixa escorra bem, exato. É esse o risco. Mas os Arcade Fire, que fazem a tour do álbum, e apesar da má recepção crítica, eles nos concertos continuam a ter casa cheia. E os concertos são espetaculares. Tocam. A questão é que estas músicas que são mais funcionam no álbum, ao vivo, resultam um bocadinho melhor. A recepção do público não é... Isso é um bocado também com quase tudo também. Digamos. Sim. Isso é um cheat code, porque eles são uma banda ao vivo do caralho. Sim, yeah. Exato. Logo por aí, fica, eles podiam estar a cantar o malhão-malhão e era ótimo. É verdade, mas um exemplo próximo, a gente falou disso. Os National vieram cá e vieram em suporte do último álbum, que também é dos piores deles. E eles tocaram 10 músicas das 14 do último álbum. E depois o resto, espetacular. E o que é que acontece? Eles iam que matando a audiência a cada 3 músicas. Porque eles, mas se calhar isso também tem a ver um bocado com o estilo. Ou seja... Sim, como National não é para estar ali aos saltos a dançar, percebes? Sim, sim. E portanto, esta música que eu não ouvi o último álbum, vocês já disseram que era o mapa, portanto eu ouvi até ao quarto, sim. Portanto nem sequer sei do que é que estou a falar, mas tu dizes que é tipo ABBA on steroids, ao vivo, epá, lá está, mesmo que tu não gostes muito, dá para estar, percebes o que eu quero dizer, ou seja... Não, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas no meu caso não deu porque não, música... não mata o público, porque se a música te leva a dançar, mesmo que não seja grande merda, quer dizer, se eu estiver a ouvir a Rosita, se estiver com os copos, danço. Lá está. Se eu estiver com os copos e estiver a dar National, gosto, mas não vou dançar, vou tipo ficar a chorar e a cantar para sim, mim, sim. Tá, percebes? É. Portanto, isso no ambiente aqui, do concerto... O problema aqui é que as músicas têm ritmo, logo dá para te mexeres, mas são extremamente irritantes as músicas, são muito repetitivas... É como se é ABBA, mas se ABBA fosse ainda pior, estás a ver? É, porque aquilo não há ponta para não saber. Todas as pessoas com mais de 50 anos não nos vão ouvir nunca mais. Não, mas, mas tu percebes os ABBA, tu percebes o tempo em que eles surgiram e percebes a influência que eles têm na música. E percebes o regresso deles agora? Yeah. Sim, eles vão regressar. Sim, vão. Sim, mas tem, sim. Claro. Claro. Okay. Se o Jedi regressou. A questão é: tu tens os ABBA, não precisas de uma banda a imitar os ABBA, certo? Pois, eu também acho que chega uma. Eu espero que esta pausa que eles estão a fazer... Até que normalmente as imitações normalmente são sempre um bocadinho piores, portanto, é o que à partida... Faço. Esta pausa entre álbuns faça eles pensarem um bocado sobre a vida. Eles já agora tiveram uma música o ano passado para a banda sonora do Dumbo, não era má. Era... Mas lá está, mas está, ainda está muito dentro desta onda. Sim. Epá, eu acho que, usando se calhar aquela expressão que um bocado batida, que é, eles tornaram-se grandes demais... E quando chega a um estrelato, tem que. É aquela ideia do agora posso fazer o que quiser. Que... Exatamente, vai tudo correr bem. Se calhar, ainda bem que eles levaram essas chapadinhas da audiência. Para perceber, ok. Calma. Assim, se calhar, baixas, não dá para tudo. A banda não dá para tudo. Eu por acaso, vejo ligeiramente diferente. Eu acho que eles sempre fizeram aquilo que lhes deu na cabeça. Só que desta vez a coisa correu demasiado mal. Acho que eu, para mim, vejo mais assim. Percebes? Certo, mas é o que também já falámos aqui de outras bandas que é. Um bocado com os YouTube que fizeram na altura, né? Que ficou tipo do que é isto, depois do Joshua Tree. Mas depois tu tens duas opções, que é ou estás-te a cagar enquanto artista e eu faço o que quiser, mas depois arriscas-te a ter as salas vazias, ou ok, vou seguir a fórmula e isto pode ser sempre para hoje. Mas o público é garantido, né? Portanto, eu acho que eles agora até podem fazer um álbum parecido aos três primeiros, o pessoal adorar todo, ou pode dizer isto é bué de parecido aos três primeiros, mas é uma grande merda mesmo, porque já não tem... Já não é a mesma coisa e tal. Ou podem ir para outro campo diferente e correr bué da mal, ou correr bué da bem. Eu acho que eles vão fazer uma mistura de Suburbs e Reflector, não sei porquê. Eu, para mim, agora vinha uma cena tipo Meat Loaf com Iron Maiden. Por acaso? Yeah, isso era fixe. Olha, para mim, era mesmo agora um grande curiosidade que eu estou cheio de fome. Não, mas acho que fizemos um bom resumo da banda e concertos. Eu queria só dizer que a minha música favorita é o My Body is a Cage, por uma razão, que é... Não é deles. Não, a música é deles. É, mas a versão que eu conhecia não era dele. Não, a música é deles. A música é deles. A cover é do Peter Gabriel. Exato. Sim. Que foi a versão que eu conheci no final do Dark. Quem é que já viu o Dark? Ninguém viu o Dark. Eu quero ver o Dark. Não, ainda não vi o Dark. Então quando virem a última season do Dark, com a última cena com esta música... Ah, é mesmo a última cena da série? Da temporada. Da última temporada. Sim. Quando virem a última cena com esta música, a versão do Peter Gabriel... É para, caralho! É para chorar! É para chorar! Caralho! Mas é para chorar? É fixe. É fixe. Não é para chorar porque é do caralho! A cena não dá para chorar, mas é de ficares tipo boquiaberto. Okay. E eu fiquei tipo uma semana a ouvir essa música. Depois é que descobri que era os Arcade Fire. Essa série era fixe para a gente também pensar. Tínhamos todos que haver. Sim, se calhar eu já vi. São duas temporadas. Ah, são só duas. Vê-se bem. E vale bem a pena. É daquelas que o Diogo, que se vir, vai ficar tipo um ano a chatear toda a gente com aquilo. Mas é assim tão bom. É que é alemão, pô. O que é que pode ser bom? Para mim, a Alemanha morreu em 45. Epa, bem. Vamos cortar isto. Foi um prazer. Pois, sim. E o Ozil? O Ozil é turco. Antes do Ozil, ainda houve o Balak. Balak. Yeah. Ganda Balak. Episódio sobre as canções. Bem, acho que podemos rematar esta conversa. Remata-nos. Ao ângulo. Foi bastante aprazível esta conversa. Foi. E acho que estamos por terminado o programa, certo? Não, vamos continuar. Ah, é? Agora vamos ter mais 57 minutos. a ouvir o Gonçalo a mastigar maçãs de leitão. Ok, então a próxima música é Gonçalo a mastigar maçãs de leitão. Até para a semana, beijinhos.